Deixa eu baixar mais esse instrumento um pouquinho, que tá muito alto. Espera aí. Aqui não é playback, não. Porque a hora que botar o dedo já funciona essa porra, não. Tem que baixar. Tem uns caras aí que botam o computador e dizem que eu tô estourado. Tá estourado. Tá estourado ele mesmo. Bora. Vem, gostosa. Acorda, Samara. Ai, pai, agora eu quero você. Vem, vem, vem, vem, vem! Alô, bebê! Coisa linda, por favor, dança. Começando mais um podcast e hoje a gente vai continuar rasgando de elogios o melhor gibi já feito, né? Que é continuar na segunda parte do Planetary. E aqui quem fala é o Euler e comigo temos do Nono Mundo o Eduardo. Opa, salve galera, e eu só queria dizer que nesse momento eu queria muito ter os poderes do Snow pra acabar com esse calor maldito de São Paulo, velho. Concordo. Um dos membros fundadores do Nono Mundo, que nunca participou com a gente, mas que tá conversando agora com a gente, o Rafael. Salve, galera. Eu queria ter o poder do Ambrose Chase, mas não pra ficar perdido em outra dimensão sem querer, né? Só pra sair do Brasil, que tá foda. E diretamente de lugar nenhum, porque eu nunca vou parar de fazer essa piada, o William Vulto. Chefe, eu tô cansado pra caralho, só trabalho nessa porra. Que já é de casa, né? Já tá gravando a gente com desde o do Cavaleiro das Trevas, né? Aquela coisa linda de se ler. Que delícia de pica. Então, clássico da DC. Casa, já faz parte aqui do Nono Mundo com a gente. E como eu disse, né, hoje a gente vai continuar, né, sobre o Planetary. A gente parou o primeiro podcast na edição número 12, né? A gente vai começar pela 13, que é nada mais nada menos a edição que Elijah Snow aprende a ser detetive com ninguém mais, ninguém menos que Sherlock Holmes. O que vocês acharam disso? Essa foi a primeira edição que eu li. Na verdade, eu topei com ela numa daquelas Pixel Magazine. E aí eu falei, ué, mas o cara encontrou Sherlock Holmes, e aí? Qual é? Aí que eu fui caçar, saber o que era Planetary. Cara, essa edição eu acho ela muito louca nos desenhos. Bem no começo, quando ela já tá descendo lá no... passando por umas armadilhas aí e tal. Eu falo, mano, que lugar que é esse? Eu já tinha desconfiado por causa da capa, né? Mas conforme a história vai desenrolando, a arte aí, quando tipo, revela mesmo lá, tipo, eu acho genial, né? essa ideia aí. Porque na edição número 3 a gente já sabe que já tem referência pra caramba na HQ, então já espera mais referências, né? Mas essa eu achei genial, mano. Aqui define-se conceitos do tipo que a conspiração seriam tipo, meio que uns heróis do século XIX, né? Sim. Eles são meio que uma liga extraordinária, né? Heróis historianos ali. E eles são o que seria o equivalente, né, do Planetary, da galera pra proteger o mundo e tal, do século XIX. Tanto que o Sherlock Holmes fala pra ele, não, esse é o seu século, né? Você que tem que cuidar disso agora. E é interessante que quando ele chega lá, né, o Sherlock Holmes tá com o Drácula, né? Que ele. Eu não entendi muito bem isso, né? Na verdade, não lembro muito. Que ele fala meio que ele era refém, eu não entendi, cara. Eu tenho que dar uma relida de novo. que eu achei bem interessante essa parada também, né? E que ele também fala. Não, não era refém, não. O Drácula também fazia parte da conspiração. E meio que ele tava querendo sair dessa conspiração, né, cara? Que. E o Elidia mata esse cara com um chute no saco, né, cara? Ele fala assim, você sabe que ele não vai morrer por causa disso, né? Aí ele fala assim, sei, mas eu sei que ele vai demorar pra regenerar, vai ficar muito puto e já tá de boa com isso, né? Mas, cara. E sem contar a arte do John Cassidy, que a gente falou, acho que a gente falou no outro episódio, que ela vai evoluindo conforme as HQs. E nessa aqui, tipo, o estilo dos quadros que ele escolheu, as cores, o estilo da pintura, cara, é muito bonita essa edição. Tipo, é da hora como ele dá uma cara pra cada edição, então, assim, dá uma cara diferente. O Cassidy, cara, ele consegue se transformando em casa, ele vai em cada edição, né? Ele vai se adaptando à história, né? Tipo, pô, você pega aquelas edições, mesmo que no começo a arte dele não esteja tão da hora, que nem tá, tipo, nas últimas, mas se você pegar, tipo, aquela da... que eles fazem lá com os japoneses, lá, referência lá aos filmes, tá bem da hora também. Sim. Cara. E cada edição que ele vai fazendo, aquela mesmo do Constantine, É, cara, tá bem. Cada edição ele vai se adaptando e fica bem foda isso, cara. Sim, esse negócio da arte aí, a gente fala que ele começou meio. Não ruim, porque ele não era ruim, né? Tipo, já era foda no começo, mas, tipo, na edição do Detetive Fantasma lá, quando ele faz aquele HD de alma lá, nossa, mano, eu acho aquela imagem, aquele quadro em si, aquele painel muito foda, mano. Até hoje eu já deixei de proteção digital do PC várias vezes, aquele HD de alma lá que sai do chão, que parece que tá pra cima, mas parece que tá embaixo dele também. Eu acho muito foda a arte dele nessa edição aí. E Rafael, você que pegou pelo ônibus, né, do gringo lá, você sentiu alguma diferença na... Não sei se você já leu as quatro edições da Panini, ou se você já tinha lido antes, né, mas você só pegou pra ler dessa daí mesmo. Eu só li o ônibus, só. O Algures lá do MDM fez o post, né, e colocou no Twitter. Aí fiquei interessado, fui lá ver. Li no Comixology a primeira edição, que tava de graça. Aí falei, ah, mano, não é possível que, tipo, a primeira sendo boa assim, as outras vão ser tudo zoada. E na época o dólar tava, acho que, 2,3, 2,2 reais. Então, tipo, no final saiu 90 ou 100 reais. Tipo, ia dar praticamente as quatro edições a 25 da Panini. Mas eu não lia da Panini, não. Indiquei pra um cara lá no trampo lá, mas ele é muito maior velho. Tipo, não, mano, lê porque é cultura pop, cara. Se você manja de cultura pop, você vai amar essa série. Ele, não, muito DC pra mim. Pô, mas não é muito desconfortável de ler esse ônibus. Mas é, o White Story, é quase mil páginas, né? Cara, esse ônibus só dá pra ler em cima da mesa. Eu tô com ele aqui, inclusive, tá em cima da mesa. Só que assim, quantas páginas ele tem, cara? Ele não é difícil de folhear. Ele é muito bom pra folhear, assim. Só que, tipo, você levar ele pra qualquer outro lugar, fora da sua casa, não tem como. Página, eu acho que tem 800, por aí, 700, 800 páginas, porque tem os crossover também, né? Tem os crossovers e no final tem um roteiro da primeira edição. Pô, eu tenho dó de ter HQ repetida, mas eu tenho maior vontade de comprar esse Omnibus também, cara. Ó, são... tem na última edição, versões, tá ligado? Antes dos extras, tem 825 páginas, depois tem mais as capas e o roteiro. Meu Deus. Essa aí merecia ter. Mas continuando, como sempre, saindo do assunto, o Elidia, né, ele aprende as manhas, né, do Sherlock e usa isso pra ir atrás dos quatro elementos, né, cara. E é foda que enquanto vai mostrando, né, nas outras edições, você vai vendo o que são esses quatro caras, né? Eles são realmente do mal, né, cara? Que nem a gente tava comentando, se eu não me engano, é na edição 14, que o Elidia vai lá e consegue ir pra outro planeta com um bagulho que ele achou num dos edifícios lá. Eles dizimaram um planeta pra fazer de sala de troféus, né, cara? Peraí, um detalhe. Não é qualquer coisa que ele usa pra ir pra outra dimensão, pra outro universo, né? É o martelo do Thor. É, o martelo do Thor. E eu não sei qual que é a referência dessa parte aí, mas me lembrou muito o Miracleman, naquela sala das armas que ele tá. Que no Miracleman tem a sala dos uniformes, a sala dos alienígenas, sim, que eles tocam de porco lá, né? Na hora que eu olhei, falei, caraca. Não, eu acho que na cultura do quadrinho como um todo, tem muitos super-heróis, muitos grupos que tem a coisa da sala de troféus, né? A sala de troféus é um item recorrente nos quadrinhos, né? E aí quando você transporta esse conceito para um grupo de vilões bem malignos e bem escrotos, é exatamente o que eles fariam, né? Matariam um universo inteiro para guardar as armas, né, cara? É porque querendo ou não... E assim, se você ainda não tava convencido que os caras eram filha da puta, agora você tá. É que esses quatro aí, eles são, tipo, são um quarteto fantástico, então o negócio dos caras é explorar, né? Então, independente da moral deles, eles querem mais conhecimento, né? Mais poder até. Sim, sim. E essa edição aí, cara, ela é toda pra mostrar o quanto eles é filha da puta, né? Que se você catar, tipo, no final, mostra que como o Coelho já foi pego, né? E mostra como é que foi implantado os bloqueios na memória deles, né? E essa parte aí, cara, quando eu terminei de ler, assim, né, que o Elidia tá dando as ordens pra ninguém ir atrás dele, eu já tava pulando já, cara. Caralho, que foda! Porque, tipo, essa edição é muito louca, cara, é muito boa mesmo. Bom, aqui também a gente tem a primeira vez que a gente vê a Kim Suskind, né, que seria a mulher invisível desse grupo. Sim, ela tá na mesma sala do interrogatório, né, da lavagem lá. Ela parece invadindo a base lá, né? E aí eles revelam lá que ela tem que usar os óculos porque uma pessoa invisível ficaria cega. Isso, é muito foda. Isso eu achei foda, cara. Esse é um conceito muito louco. Cara, é por isso que eu falo que eu gosto muito dessa... Se eu pudesse só ler um gibi na minha vida, eu leria Planetário, porque os conceitos que tem nisso aí é muito foda, cara. Porque... Cara, eu acho... Pode falar, não fala aí. Não, porque é realmente por causa disso, cara. Eu nunca queria pensar numa parada dessa, de ter que usar esse óculos, né? E a Kim, ela acaba se tornando refém do Downing por causa que ele que fez esses óculos, né? E é sensacional isso, cara. Mas fala aí. Se você reparar, ela tem um plug tipo Matrix na nuca. Os óculos se ligam direto no córtex dela. Isso. Isso é muito louco. E tipo, o Willer falou... Não, o Willer falou de Planetary ser um quadrinho que ele leria se tivesse só uma chance. Eu acho que o Planetary é um quadrinho pra você indicar pra qualquer pessoa que tipo, tá ligada na cultura pop. Se a pessoa lê muito livro, assiste muito filme, mas tá fora só do campo de quadrinho, mano, dá Planetary pra ela que ela vai pegar várias dessas paradas. Não, você falou até do seu amigo que ele é Marvete, não queria ler, mas tem pra tudo, cara, porque você tem referência a personagens da Marvel, da DC, então, tipo, e fora os personagens de cultura pop em geral. Então é uma HQ que realmente serve pra qualquer um, cara. E além disso, eu acho que é uma HQ muito boa pra você ler várias vezes. Porque no primeiro episódio lá, eu nunca tinha lido. Era a primeira vez que eu tinha lido, então eu tava meio perdidaço, assim, tipo, na trama toda. E depois que você vai ler numa segunda, numa terceira vez, que aí você já sabe mais ou menos, você já entende mais ou menos aquele universo, é uma leitura muito mais gostosa. Cada vez que você vai lendo, assim, ela fica só melhor. É que você vai pegando você tipo, você leu a primeira vez, né? Você vai pegando as surpresas das coisas, mas aí quando você já sabe de tudo que você tá relendo... Você começa a prestar atenção em vários detalhes, cara. Você começa a prestar atenção nas coisas. É tipo, o quarto homem tinha um terno branco e tal. Você vai pegando essas coisas, né? Mas, só uma informação inútil. No... Aqui eles falam memory blocks, né? Que seriam bloqueios de memória, né? Porque block pode ser bloqueio, né? E aí na edição que saiu da Pixel Magazine, eles traduziram como blocos de memória. Pô, ficou uma merda. Não, e eu tenho, tipo assim, as minhas edições do Planetary, a primeira e a segunda da Panini, a terceira da Pixel e a quarta da Panini, tá ligado? Então eu li dessa forma. Então melhor de dois muitos. Não, pô, que é foda. Mas pelo menos eu tive aquilo que eu comentei, né, no outro podcast, que a da Pixel, ela tem um ponto positivo, que ela tem algumas notas de rodapé, né, cara, que o que a da Panini não tem, nem o do Omnibus tem, né, que o Rafa tava comentando. Não tem, comigo antes. O cara quer que você descubra no trampo, tá ligado? É que é embaçado. Te vira, irmão. Te vira, eu não sou teu pai, tá ligado? O cara vai indicar umas coisas e esconder outras, tá ligado? Falar de umas referências e não falar de outras, né? Tinha que ter só um Companion Edition aí só pra falar das referências, né? Essa HQ. Mas como o Warren Ellis parece que não é muito fã de lembrar dessa época, acho que não vai ter mais nada disso, não. E continuando, né? Essa linha, sabe? Vocês estão ligados que Sete Soldados da Vitória tem uma wiki só dele? Não, mas aí... Sete Soldados da Vitória é foda, cara. Tem que ter uma wiki do Grant Morrison, né, cara? Tudo do Grant Morrison a gente tem que fazer um mestrado. Acho que todas as obras do Grant Morrison dão um mestrado, cara. Tem essa edição 15, né? Ela tem essa história dos aborígenes, né? Que os aborígenes... cada tribo é responsável por cantar uma música. E cada música é um aspecto do mundo, né? Se a música parar de ser cantada, aquele aspecto do mundo desaparece. Conceito meio daquele que a palavra que gera o mundo, né? Acho bastante interessante. Mas antes disso, o Elijah Snow visita a casa do Ambrose Chase, né? Ele vai lá conversar com a esposa e filha dele, né? Isso, tanto é que ele deixa ela rica, né, cara? Ele fala, a partir de agora você é rica. É, tipo, chega lá, né? Porque é aquele... Ele acredita que não tá suprindo, né, o fato do Ambrose ter morrido pelo Planetary, né? E pelo fato de serem amigos, né, antes disso. Eu acho que o legal dessa parte é que dá um ponto de vista pro Snow que você não tinha até então, né? Porque ele é um cara raivoso, ele tá sempre puto, ele quer quebrar tudo, ele quer acabar com os quatro, mas ele respeita muito o Ambrose Chase, né, cara? Então ele fala assim, olha, ele faz questão de chegar pra mim, pra filha do cara, e falar, olha, seu pai foi um herói, seu pai salvou muita gente, seu pai salvou minha vida, sabe? Não, e a melhor alfinetada que ele dá, né, que ele fala, ele fez isso sem precisar uma capa vermelha, sem precisar usar uma capa vermelha. Ele fez isso só sendo ele mesmo. Isso, isso. É a própria alfinetada do Ellis para os, com os heróis, né? Heróis. Que ele mesmo ele já falou várias vezes que ele não gosta de escrever heróis, né? Ele escreve porque dá dinheiro, né? Pra ele poder fazer as coisas que ele gosta. Mas é legal isso pra construir a personalidade do Snow, né? Ele é raivoso, ele é puto, mas quem ele gosta, né, cara? Sim, sim. Tanto é que os bloqueios de memória que ele coloca não é porque, tipo, ele se rende, mas é porque ele não quer que matem as pessoas que estão do lado dele, né? É, não quer perder a equipe dele, né? É um que ajuda a construir essa contraparte com... Você pega o poder dele lá, que é do... relacionado ao gelo, né? O frio, e a personalidade dele é completamente oposto a esse poder dele, né? Que no começo, quando você... logo conhece ele, você vê que ele é bem sacana lá e tal, e quando a memória dele volta... Ele é um bastardo fica... frio, né? Isso, ele fica arrogantezão quando a memória dele volta, ele fica putão, só que mesmo assim ele, tipo, gosta de todo mundo que tá ali, cara. Tipo, no meu time ninguém, eu não abandono ninguém na minha equipe, né? Tipo, esse espírito de equipe dele ainda. E mesmo... Pode falar, Rafa. Não, eu ia falar que visitar a família do Ambrose Chase pra ele deve ser fogo, porque ele lembra da falha, né? Tipo, ele meio que se sente responsável, né? Então ele visita e meio que fica mais, tipo, a vontade dele de salvar o amigo, de ir atrás do amigo, aumenta mais ainda. Aí, na verdade, a partir do momento que ele volta a memória dele, ele já começa a tentar entender, né, o que rolou com o Ambrose e querer salvar ele mesmo, né, porque desde sempre ele acredita que ele não está morto, né, mas aí ele, é uma aposta que ele faz desde o início, eu acho, e tá certa, né. Continuando, né, nas outras edições, né, essa que o William tava comentando aí, já começa a falar já da busca dele pelos quatro, né, cara, que os quatro querem descobrir essa canção, né, e parece que os quatro viram isso num guia do Planetary, né. Isso. Porque ele insere o conceito de que ele não escreve tudo nos guias Planetary, né. Ele dá só uma passada. O que é necessário. E é meio que o primeiro confronto direto e indireto dele com os quatro, né? Porque eles estão naquela nave sobrevoando lá a montanha lá, ó. E na hora que vai começar o ataque em si, desperta lá o ser lá, né? Que na verdade é a montanha, né? Isso, dá a cabeça. Aqui é a primeira vislumbre que tem de que informação é poder. Né? Que isso fica claro. Isso vai ser mote pro resto até o final. Sim, o quão o Elijah Snow está à frente, tipo, de conhecimento dos próprios quatro, que se deixaram meio que cegar pela ambição. É, tanto é que ele fala que os quatro têm os guias Planetary dele, mas não tem um conhecimento dele, né? Foi ele que escreveu, né? Então ele sabe o que ele colocou e o que ele não colocou no guia, né? O Elijah Snow é um personagem muito foda. As outras edições, né, cara, ele vai atrás da Anna Hark, né, cara, que é a filha, né, de um daqueles caras que morreram lá, né, junto com o Dr. Brown, né. Lá na primeira edição da Sangria lá, né. Isso. E aqui a gente vê aquela parada que a gente tava comentando, né, cara, que a arte do Caçadei tá foda, né, nessa edição, que ela tá lutando. Nossa, aqui. Cara, a arte dele nessa edição tá do caralho, bicho. É meio que uma homenagem ao cinema chinês, né, cara? É muito boa, velho. Tipo, e é que nem eu tava falando, né, no primeiro podcast, que o Ellis, ele tem tanta controle da narrativa, cara, que muitos dos quadros é só a arte do Caçadei, cara. Não tem diálogo nenhum, é tipo só arte sequencial mesmo, e vai, cara. É muito bom isso aqui, cara. Sim. Essa cena de luta. A luta aí que. Essa meio cinema chinês e tudo mais, as cores, não só a arte, mas principalmente as cores também, lembra muito o mangá do Tigre e o Dragão, cara, que é a mesma pegada. É bonita pra sim, caramba. Sim. Muito bonito. Tem logo no começo, acho que na segunda ou terceira página, tem um close no cara que a Anna Hark tá enfrentando, que, meu, é muito quadrinho de terror, cara, close que tá naquele cara. Porque, meu, se fosse um... Aquele mais com os dentes vermelhos lá? Isso. É foda mesmo. É muito, tipo amedrontador esse close que ele dá, assim, tipo, se John Cassidy fosse escrever quadrinho de terror, tava feito também. Esse jogo de luz e sombra aí, essa expressividade do cara é muito embaçado também. Ainda nessa edição, ele vai conversar lá com a Anna Hark, né, cara? E aí tem um ponto interessante que é o seguinte. ele sabe que ela que mandou o Jim Wilder lá pra fazer a parada, pra acabar caindo na nave, né? E o Jim Wilder não sabe disso. E ele sabe onde o Jim Wilder tá e ela não sabe. E sabe que ela fica preocupada com ele, porque ela tem meio que uma coisa dele ser órfão e tal, né? Então, ele tem duas pessoas que ele tá meio que manipulando ao mesmo tempo. Manipulando pro bem, mas ainda assim manipulando. E mais uma vez aí, jogando com informação, né, cara? Sim, e a informação também do pai dela, né? Que ele sabe da morte do pai dela e parece que ela meio que não sabe, né? E além disso, ele tem os restos mortais do pai dela, né, cara? Que é uma coisa que ele usa também, né? Sim. E aí que a Nahar que, digamos que toca de lado, né, cara? Deixa de ser refém dos quatro e começa a jogar mais ou menos com o Planetary, né? Sim, que é uma aliança muito, tipo, pra quem, quando você tá vendo desde o começo, é uma aliança que você acha muito foda, né? Porque ela é descendente lá do cara que tava lá no começo, aí liga a história deles tudo agora, tudo junto. E ela vai ter um papel importante pra frente. Sim, a própria relação dela com o Wilder lá, né? É, cara, e a outra edição, né, que é uma edição bem, bem legal, né, que é o Pak-Hi, né, cara, que é a edição que mostra o nascimento da Jaquita, né, cara? É legal pra caralho isso aqui também. Nossa, essa edição é muito da hora, cara. Eu fiquei em dúvida sobre a... Em dúvida não, né? É porque eu não conheço muito a história sobre se o cara que aparece nessa edição, se ele é uma referência ao Tarzan ou se tem algum outro personagem mais antigo, mais obscuro. Não, é o Tarzan mesmo. É, porque ele fala que o cara ser inglês lá e vir pra fazer essas expedições aí... Não sei, fica meio que um babaca que não ligasse pras tribos que ele visita e tal. Tá. E o da hora da parte do nascimento da Jaquita nessa edição, que... Primeiro que ela é filha de um dos bebês do século, né? Que é o próprio Tarzan aí. Que eu esqueci o nome dele na edição, mas é o Tarzan. É o Lorde Blackstoke. Isso, Blackstoke, isso mesmo. E essa questão de ser filha de um bebê do século é muito importante mais na frente quando se trata da questão dos quatro, né, cara? Porque o fato que mostra um dos impactos dela ser filha dos bebês do século é que ela tem superpoderes, né, cara? Não é, se ela não fosse filha deles, né, ela não teria esses superpoderes, né? E não só isso, ele também tá atrelado à personalidade do Snow, que a gente acabou de comentar de que ele aparece como um cara arrogante, depois aparecendo que ele se importa mais com as pessoas, e ele tem essa missão de ser... Um dos bebês do século que, tipo, um procura mais se defender, outro mais atacar coisas, e ele é meio que o salvador, então ele sempre tá querendo salvar alguém, por mais que ele seja um cuzão às vezes. Então ele salvou a Jaquita que ficou abandonada aí, ele é doido pra salvar o Ambrose, depois na frente lá vai ver que ele salvou o baterista também na infância e tal. E pode até incomodar um pouco o fato dele chegar na hora, né? Coincidência, né? Mas aí quando você vê lá pra frente o esquema, você fica, não, beleza, encaixa, né? Sim, sim. E o que eu acho da hora do... Não, pode falar aí. Ah, então, é só pra falar também que a Jaquita vai lembrar que ela é filha do Tarzan aí, mas ela, a mãe dela foi uma apaixonista do Snow antes, né? É meio que dá esse sentido de paternidade um pouquinho, assim, do Snow com a Jaquita. É, ele até fala depois que você... Por pouco você podia ter sido minha filha. Eu fico depois pensando assim, se ela teria esses mesmos poderes, né? Eu acho que não, né? Deveria ser outros, né? Caso ela fosse filha dele mesmo. Então, que não dá pra saber. Não dá pra saber o que ela ia herdar, né? dessa tribo, né? Da mãe dela também. Né? É. O que eu acho da hora do Eladio Snow nessa parte é que mostra a diferença da importância que ele dá para as coisas que ele descobre, comparado com o Blackstock lá. E o cara, ele tá ali só por prazer, por lazer mesmo. O Elijah Snow, ele se envolve na cultura e ele entende e se importa com a cultura do lugar que ele visita. Ele não tá só pra curtar, tipo, desrespeitando. Ele respeita cada lugar que ele conhece. Sim, ele é o curioso, né? Ele é o detetive, já. Ali ele já passou, né? Pelo Sherlock Holmes, né? Então ele já tem essa coisa do detetive, né? Né? E tem uma coisa nele que eu acho que falta no Wolverine, que tipo, você olha pro Elijah Snow, você não dá ele com, sei lá, 50, 60, 80, 100 anos, mas ele age, ele tem a atitude de uma pessoa já vivida, uma pessoa já mais velha, assim, uma coisa que eu acho que falta no Wolverine. O Wolverine tem 100 e poucos anos, mas ele, tipo, tá sempre no mesmo lugar. E tem a parada que, já que você comentou isso aí, que tipo assim, o Elijah, é, mesmo que ele não aparenta assim, as atitudes dele aparentam, né, como você tava falando. E ele usa muito a experiência dele a seu favor, né, cara? E a gente não vê isso em outros gibis de heróis, assim, por exemplo, no Wolverine, né, cara? Pelo menos eu nunca vi, né? Mas você vê lá no Elijah, né? Ele usa a experiência dele, como o Vulto tava falando, né, cara? Ele usa o conhecimento que ele tem, que ele carregou durante o tempo de vida dele pra conseguir as coisas, né? E haja memória, né, mano, pra esse cara também, né? E acaba que o Elijah pega ela, né? E acaba a edição falando que essa filha, né, da apaixonante dele com o Tarzan lá, né? E acaba com ele falando que batizaram de Jaquita, né? Tipo, é mesmo uma história mesmo de como... da Jaquita que, tipo, a primeira vista parece que é só um spin-off mesmo, mas depois eu acabei entendendo mais como mostrando o que acontece pelo fato de ser um filho de um dos bebês do século, né? Sim, eu só não lembro muito. É uma história de origem da personagem, da Jaquita, mas sem ela. Eu não lembro muito por que ela não pode ficar lá na cidade lá da. O pessoal ele é contra a miscigenação. Isso. Não. Aí quando a mina engravida, eles jogam o bebê pra fora e fecham a cidade. Ela vira tipo um cubo. Ô, Vulto, você manja. Eu nunca li Tarzan nos quadrinhos. Você manja assim no Tarzan tem esse negócio de ele ter alguma cidade super tecnológica, tá? Porque você tá no meio de uma tribo que é bem no meio do mato e você tem uma cidade toda bonitona, de dourada e tal. Parece Wakanda pra mim. Agora não sei se no Tarzan tinha um negócio. Não, pra mim, porque o Tarzan ele tem essa coisa de ser inglês, né? Então quando eles inserem lá no começo, ele é um lorde que viveu na floresta, mas depois voltou e recuperou seu trono e tal. Mas ele fica voltando com o tempo lá, que é bem Tarzan. Mas eu achei que a coisa da cidade super tecnológica faz parte da mitologia, né? De você achar que existem segredos na floresta e tal. Mas tem bem cara tem bem cara de Wakanda mesmo. Ah, sim. Eu não sei porque o pessoal meio que reclama que na época do Tarzan o pessoal tinha uma visão meio que inferiorizando essas tribos assim. Então não sei se essa parte da tecnologia veio de inspiração do Tarzan ou se o Warren Ellis adicionou ou pegou do Jack Kirby lá e fez uma referência, né? O Tarzan, tipo, ele costuma encontrar essas cidades perdidas, mas sempre tem uma coisa envolvida com magia, com misticismo e tal. Parte da tecnologia, não sei dizer. Assim, não porque o Tarzan ele é muito velho também, né? O Tarzan acho que é de 1920, sei lá. É bem antigo mesmo. Mas, então, continuando... Sim, cobrar que a galera não fosse preconceituosa era difícil, né? Aí a gente pega a máxima dos historiadores que cada homem é um homem do seu tempo, né? Então foda é continuar dessa forma hoje, né? Tipo, se o Ellis ele fez isso pensando de fato, né, nessas questões que o Rafael colocou, o Ellis ele foi muito feliz, né, no que ele fez, né? Porque, tipo, dá pra entender que o Tarzan seja naquele período, mas não dá pra entender que seja a mesma coisa hoje, né? Sim, sim. E o Warren Ellis, ele é muito nóia de ficção científica, de ciência mesmo, cara. Você vê os posts que ele coloca na rede social, o livro que ele tem lançado também, ele é muito nóia, cara, de revista de ciência mesmo. Então, por isso que eu nem... Tem coisa aqui no Planetário que eu nem tento entender, que eu sei que vou ter que cavucar bastante aí pra pegar vários conceitos científicos mesmo que ele aborda nas histórias. Mas continuando, né, Planetary 18 já é um ataque, né, do Planetary a um dos quatro, né, cara? Sim, sim. O Elijah Snow recebe uma pista, né, do John Stone, aquele cara que é meio 007, né, um James Bond. James Bond, né? E aí ele fica meio na dúvida, pô, o que você tá me ajudando e tal, o cara fica naquela da informação secreta e pá. Tem uma frase muito foda que o John Stone fala assim, olha só, não vai tentar sozinho, cara, você tem um planeta todo do seu lado. Então você tem aquilo, né, os quatro eles acumularam muito poder, mas eles acumularam muitos inimigos no processo também, né? Sim, né, é aquele negócio dos quatro terem meio que o poder sobre o pessoal, mas não ter o respeito, né? O Planetary tinha poder do conhecimento e tinha respeito de todo mundo, né? Os quatro só tem o poder tipo bélico, vamos dizer assim, sobre isso da galera. Desculpa, eu tô com a página aberta aqui, o John Stone mata um pombo com um cigarro. verdade. Essa cena é muito boa. É nessa edição que ele tá chavecando uma mina e chega o Elijah e já dá um corte. Fala que ele, né, tem doença. O Elijah chega aqui falando, CDC, ele tem doenças e transmite para garotas. Nem querer saber como. Já começa... Ela pega e sai correndo. É, mas aí, tipo, na hora que começa, né, o Stone, ele dá a dica de que vai cair um... Como é que fala? Algo vindo da órbita, né, translunar. Isso, tá caindo na Terra. E que provavelmente os quatro iam querer, né? Alguém dos quatro ia estar lá. E o Elijah já ia saber quem era, né? E quando o Elijah monta essa armadilha, né? Dá pra ver que a arma que a Jaquita tá, tipo, tá bem focado, que é da indústria Hark, né, cara? E já mostrando como é que vai ser essa parceria, né, cara? E é da hora que a Jaquita chega e dá, tipo, uma na nuca do cara, né, cara? Cara, esse plano é todo foda, né? Eles chegam com o helicópterinho lá, aí o Letter vai todo serelepe lá. Ah, vou matar todo mundo. Chega no helicóptero, o helicóptero é controlado por controle remoto e tá lotado de bomba. Aí tem só uma mensagenzinha, né, do baterista, né? Sim, sim. Não, e ele não morre com isso, não. Ele cai e aí é só dar o tempo da Jaquita usar a parada, assim. Aí tem, tipo assim, pô, o cara é poderoso pra caralho, né? Eles precisaram explodir o cara, ainda ter a força da Jaquita e ainda ter o equipamento da Hark lá. Então, e acaba que... Tirar a força dele. É, isso tudo pra tirar a força do coisa, né? E acaba que essa cápsula que chega na Terra, né, era de uma primeira tentativa, né, em 1851, de ir pra Terra, pra Lua, né, cara? Sim, com, tipo, sei lá, um mega canhão, sei lá, que o pessoal criava na época pra disparar o pessoal lá. Pô, essa história é muito foda, cara, porque, tipo assim, primeiro que ela é antes do século XX, né, o lançamento. Então o Snow realmente não fazia ideia disso. Segundo que... Você tem essa coisa de que o espírito humano é indomável, né, cara? Os caras não tinham tecnologia nenhuma, mas eles queriam e fizeram. Sim, fizeram... A gente sabe que eles tinham tecnologia pra fazer o conhecimento, pra fazer os cálculos, né? Desse negócio de órbita. E aí eles dão um jeito de criar uma coisa que possibilitaria de mandar alguém pra órbita lunar ou até pra Lua, né? Com esses três caras aí que são achados nessa cápsula aí. Muito louco essa história, cara. Partindo pro último encadernado já, né? Já começa, cara, uma das melhores pra mim, uma das melhores revistas, que é essa Mistério no Espaço, cara. Que é aquela dos anjos lá, não sei se vocês lembram de cabeça aí. Ah, sim, sim, sim. Que eles vão pro planeta que tem um gigante, tipo um Galactus morto lá. Putz, essa edição é que eles vão atacar o cara que é meio que um Hulk lá, não é essa edição aí? Não, ele é o Coisa, pô. O Hulk é no preview. Cara, essa edição é uma coisa toda zoada, com uns negócios parecendo uns tumor na barriga. Bizarro, mano. É porque essa história são em duas edições, na verdade, né? Ela é mais longa, assim. Cara, essa edição, ela... Não sei se pra vocês faz lembrar isso, mas lembra pra mim um 2001 a capa dessa. Essa edição me lembra 2001. A coisa do... Esse objeto que chega na Terra e ele é grande pra caramba e a física é toda estranha nele, é contato, né? Total. Porque eu olhando a capa aqui agora, mano, isso aqui me parece 2001, essa capa aqui. Estranho. Só uma pergunta da edição da Panini. Aqui no ônibus, sempre quando acaba uma edição, na última página tem uma frase de algum personagem da próxima edição. A da Panini tem esse esquema aí também? Tipo, no final da edição número... Qual que é aqui? Número 16, 17, no final tem uma frase e tem o nome do personagem que vai falar essa frase. Aí você só vai ver essa frase na próxima edição mesmo, né? Ela tá lá no meio. Não, eu acho que quando saiu na Pix... Não, também. Aqui não tem não, cara. É tipo um preview, que eu lembro que eu tava lendo um por semana do Planetary, né? Aí eu sempre quando eu terminava eu lia essa frase e ficava pensando, cara, o que será que vai acontecer? Não, aqui não, nem na da Pixel tem também, cara. Ah, não, beleza. Mas voltando aí, você tá falando do planeta, tem um então, ser cara, gigante, mas lá, né? É da hora falar desses anjos aqui, né, cara, que eles vêm pra cá buscando informação e o Planetary, né, pega eles, né, e vai dando informações pra eles, né, cara, tipo, pra manter eles com eles, né. Manter esses anjos com os Planetary, né? E o Elijah faz um puta de um plano pra, pra prender o Coisa, né? O análogo ao Coisa dos quatro, em um planeta totalmente distante, né, cara? E, tipo, ele vai pegando as pessoas, né? Vai pegando esses quatro, um por um, né, cara? Alguns Sim. detalhes aqui. Dá a entender que ele tem informação de um monte de nave espacial que já caiu na Terra, que ele tem acesso. E ninguém nem do Planetário sabia. A Jaquita ficou meio puta com isso. É, a Jaquita começa a ficar meio puta com ele aí, né, cara? Aí começa a ficar meio puta. E quando ele começa a torturar o Dolin lá, ela fica putaça, né, cara? Sim, sim. Cara, esse cara morto dentro da nave espacial, ele é muito grande, cara. Puta que pariu. Tem, tipo, civilizações andando pelo corpo dele, tá ligado? Sim, mano. E aí, pra mim, a arte do Cassaday tá, mano, no ápice aí, velho. Quando ele mostra a splash page do gigante deitado lá, morto. E o nome do cara é Jacob Grain, cara. A gente esquecendo aqui, chamando ele de coisa. rola um suspense pra mostrar cara, ele. Cara, não mostra... De várias páginas. Tipo, assim. fica demorando, né, cara? Fica mostrando ele de vários ângulos que você não consegue enxergar, né, cara? É muito, muito foda. Uma coisa desse gigante aí que me lembrou aquelas mitologias, não sei se é a japonesa, que fala de que o mundo tinha tido origem de uma parte de um gigante, e cada parte do gigante é responsável por alguma coisa. Nórdica. Nórdica. É o Ymir. O pessoal faz o corpo, o Odin e os seus amigos fazem. constroem o mundo com as partes do gigante Ymir. É, porque você vê que tem um pessoal que fez as cabanas, tipo, embaixo da sombra do pé do cara. Aí tem bicho no mamilo do cara, e tem bicho na unha, e no olho, e dentro da boca. E aí acaba que o Green, ele vai, né, pra esse planeta aí, né, que tá em órbita aí, né, em algum lugar. E o Elijah, né, manda os anjos, né, e dá um jeito de ficar apenas os anjos e o Green nesse planeta e, tipo, tirar todas as formas de volta, né, cara? Todo mundo começa a achar isso meio desumano, ele colocou uma bomba na nave, né? E aí a bomba explode a nave do Green e ele fica preso lá. O legal aqui que dá a entender também, tipo, como ele é todo planetário é uma extrapolação do gênero de super-heróis, que o Green, ele é uma extrapolação do Coisa, né? Então, tipo, ele é virtualmente indestrutível esse cara, né? Ele é foda pra caralho. Na paulada, nunca que o Planetário ia pegar esse cara, né? Na trucada, a gente não ia resolver esse cara, não. Tem que tirar ele do jogo de outra forma. Mais pra frente, né? Não sei se é na edição que o Vulto mais gosta, eu acho que um pouco mais pra frente. Eles falam que deixaram o Green lá, né, porque o Elijah, ele quer salvar pessoas, né, e a forma de deixar ele lá foi uma forma de não matar ele, né, cara. Tipo, ele não matou o Green, deixou ele lá. Ele vai morrer sozinho, mas ele não vai... Ah, não, mas isso aí é o Ele condenou todo mundo que morava naquele lugar, né, que ele vai matar todo mundo ali. Mas agora vamos lá, né, Vulto, acho que a coisa que você mais queria falar desde que você começou a ler, né, cara, que você até comentou, que era a história que você mais gosta, que é a telemetria da máquina da morte, cara, essa edição. Que história, meus amigos, história. Meu Deus do céu. Bom, Elijah Snow, ele precisa de inspiração, né, ele já resolveu questões mais experimentos, removeu ali o Leather, removeu o Green, mas ele ainda tem que resolver o Dowling, né, que é o grande fodão da parada. Ele vai pedir conselhos pra Melanchthon, que ele considera uma maga, uma xamã, mas ela é uma cientista, na verdade, né? E aí ela conversa com ele, dá um chazinho de comigo Game Boy pra ele tomar, né? E aí ele tem visões, e aí ele vai compreender finalmente o seu lugar no mundo, né? É, cara, e... Velho, essa edição é foda, né, cara? Essa revista aí é... Nessa aí... Ele ganhou o respeito do Alan Moore. É difícil de escrever, cara. Só lendo, cara. Não dá pra comentar pontos assim esporádicos. É mais uma mistura de. Não, eu ia falar que é mais uma mistura de elementos de mais místicos, assim, sem deixar de lado a parte tecnológica e tal, assim. Menosprezar nenhuma arte. É tipo uma edição de Prometeia, só que o texto é de ficção científica. Sim, por isso que eu falei, até falei no grupo lá, que eu queria ver o Planetary com Prometeia, por causa dessa edição mesmo, que aí ele traz a parte do misticismo lá, da bruxaria lá, que o Alan Moore tanto ama, deve ser a edição preferida também da Alan Moore essa aqui, né? Com certeza, né? Bom, mas já que esse podcast é spoiler free, eu imagino que quem tá ouvindo ou já leu ou não se importa com spoiler, né? Então aqui ele finalmente ele percebe que ele é um sistema, né? Que ele não é uma então, pessoa comum. Eu ia até comentar isso. Igual as outras crianças do século, ele tem uma função específica no mundo. Eu ia comentar isso. Que é a função de salvar pessoas. Não tá de poder. Ele tá no lugar onde ficam as almas, né? E todas as almas saem dele. E a xamã lá, né, fala, eles estão fugindo de você porque aí não é o seu lugar, né, cara? Ninguém, não sei onde é o seu lugar, né? Mas não é aí, né, cara? Tipo, não é junto com as pessoas comuns, né? Porque você tem um propósito na Terra, né, cara? Uhum. E também ele percebe finalmente a forma do universo, que ele vai comentar lá na última edição, né? Mas aqui, se você reparar no penúltimo quadro, ele olha pra fora do quadro. A famosa piscada pra você, né? Tipo, tô te vendo. mas não tão na cara quanto, sei lá, um quadrinho do Deadpool. Não é mais ou menos como aquela do Homem Animal, né? Não sei se... Isso. Do Homem Animal, né, cara? Então, né? Não é aquilo, né, cara? É mais tipo uma parada mais sutil que você fica, caralho, tipo... essa história aqui, e você vê que ele pega, ele fica realmente desse jeito, que quando ele tá se levantando pra sair, ele tá tipo todo tonto, todo desnorteado, né, cara? Essa edição é foda, cara. Se a pessoa não tinha sido ganhada ainda, nessa edição ganha. Não tem como. Essa menina de TCC, essa edição. É Milan que tá o nome dessa menina, né? E ela é uma personagem que, tipo, você, pô, queria saber mais dessa mina, como é que ela sabe o que ela sabe, essas paradas. Sim, assim. Sim, cara, eu quero um spin-off dela, cara. Pô, mano, cadê? Por que ela não apareceu? Chama ela também pra ajudar, cara. É muito da hora disso do Planetary, tipo, você pode ler isso aí e ficar discutindo isso, sim, eternamente. Assim, né? É, cara. Essas edições aí. É por isso que eu falo, que o Planetary, pra mim, é meu... É o que eu falei, né? Brincando, mas era uma verdade no primeiro podcast. É o único gibi que, pra mim, eu tenho coragem de falar que é melhor que o Watchmen. Pra mim, né? Tipo, não que, conceitualmente, o caralho é quatro, que qualquer pessoa queira discutir vai ser melhor. Mas, pra mim, tipo, como gosto pessoal, é o melhor gibi que tem, cara. Eu costumo dizer que é o padrinho definitivo do século. Cara, eu acho que... Do século 20, 21, né? Que a gente tá até agora, acho que não saiu nada tão, tão importante assim, que avançasse o quadrinho em si como mídia tão pra frente quanto o Planetary, não. Questão de comics americanos. E é uma parada que a gente até deu uma pequena discutida lá no primeiro podcast, que assim, né, todo mundo reclama do Alan Moore, o Alan Moore fala muita merda, tal, o Alan Moore fala muita merda, mas se você ver tudo que o Alan Moore fala, é o que o Planetary é, tá ligado? Tipo, é um avanço daquilo que aconteceu antes, cara, não é? Tipo, não, é um quadrinho totalmente diferente daquilo que era, né, tudo daquilo que foi os quadrinhos, né? E é uma parada muito foda, né, cara? É tipo um ponto realmente fora da curva, né? E é algo que não tem igual, cara. Ele meio, o Planetary meio que cria, traz de volta o gênero aventura pro nosso tempo, cara. É, tipo, tinha a revista Pulp da época lá, que era aventura pra galera antigamente. E o Planetary é algo que usa a nossa cultura pop como referência e, tipo, encaixa perfeitamente no nosso dia de hoje. Tipo, é um gênero que ele trouxe de volta e morreu com o Planetary mesmo. Tem um Tom Strong lá, que é mais referência aos antigos, mas que nem Planetary mesmo, ninguém mais fez. Ninguém se importou de seguir essa escola aí do Arlen. E aí, né, cara, continuando, né, a outra edição é a tortura de William Leather, né, cara, que é quando o Elijah já vai pra acabar logo com tudo, né, cara. E essa edição aí, cara, ele faz uma tortura que é foda, cabalo, louco. Nossa, aquele óculos que ele bota no final. Que é aquilo? Mas começa fazendo referência. É a Tex que ele faz referência? Não sei. Porque essa capa tem cara de Tex. Não é Lone Ranger? Pra mim, eu vi um pouco mais de Tex porque é o que eu tinha lido antes, assim, cara, mas. É porque eu olho pro cara, eu lembro de Spirit, eu lembro Spirit de Spirit também, eu tava fugindo da minha coisa, eu também dou uma lembrada dele. E mostra aquela parada lá que é o fato do. Eu acho que é o Leather mesmo que não é um filho, né, do. Que não é um filho do. De um dos bebês do século, né? Cara, ele não é o filho de um dos bebês do século por bobagens. Assim, tipo, o cara era maluco em combater o crime e a mulher dele traiu ele. Só que, tipo assim. Cara, é foda isso aí. Yeah. Ele até brinca, assim, ele é revoltado porque o destino roubou dele a chance dele ser alguém especial. Só que, tipo assim. Cara, é foda, cara. E aí acaba com a edição com ele colocando esse óculos, cara, de espinhos na cara, que na hora que eu li, tipo, deu um puto no arrepio. Eu falei, maluco, isso deve ter doído. Mano, isso é foda, isso é uma tortura que isso é louco, cara. Ô, mas que personagem legal esse O-Aranha, hein? Sim, ele tá também lá no grupo do começo lá, né, da primeira cúpula lá. Não, ele é Charles Bronson dos quadrinhos, né? Eu ouvi dizer, eu não tenho certeza, que esse personagem, ele é esse personagem mesmo, ele não é referência a ninguém. Se eu não me engano, ele já tava em domínio público e tal, algo assim. É o mesmo cara? É. Pô, aí é foda, hein? O Aranha. Caçar aqui. Mas bom, vamos seguir aí. E nessa jogada aí, o Planetary já tá, né, Planetary 2, né, os 4-1, né, porque eles resetaram a memória lá do... Lá de Snow, né? Mas agora já estão sem dois membros, né? Que só estão só a... O coisa lá e a Kim, né, cara? E... Começa, né, cara, essa edição, a percussão, né? Que a... Com eles... mostrando um pouco da história do Batera, que eu achei muito foda também, cara, essa edição. Sim, detalhe que essa capa... Ah. O Elad Snow tá com a cara do Bruce Willis, né, mano? O que é isso? É referência... Armageddon? Talvez, mas é porque às vezes o caça dele, ele usava referência fotográfica mesmo. Eu falei, mano, tá o Denzel Washington. É capaz dele, de fato, ter copiado a cara do Bruce Willis. Tipo, ter pegado só pra fazer referência, acabou saindo muito igual, né? Cara, essa edição até é uma das melhores cenas de violência gratuita. Da história dos quadrinhos, que a jaqueta dando uma bicuda no cara e a coluna dele voando pra fora. É meio lobo isso, né, cara? Total. Um nível extremo. E, tipo, nem é uma personagem relevante, tá ligado? É mó fraqueza. Assim. Só porque sim. Ah, vou desenhar aqui, foda-se. Eu acho embaçado dessa edição o esquema de segurança que ele tem com os jovens lá, né? Com os outros bateras, possíveis bateras lá, que é uma coleira explosiva, tipo. Se você desobedecer, a gente te mata. Se alguém tentar te salvar, a gente te mata também. E a gente prefere perder. Se a operação for comprometida, mata todo mundo. A gente prefere perder todo mundo do que deixar alguém pegar um de vocês, né? É continuando mostrando o quanto os quatro são filhos da puta, né? E os quatro estão muito à frente do tempo deles, porque eles já acreditam na internet e os caras estão tipo assim, esse negócio não vai dar certo, né? Esse computador é pra joguinho, pô. Mostra lá a equipe do Ambrose, né? Eu acho que é a segunda, eu não lembro, a segunda edição que mostra o Ambrose e Chase em ação, né? A primeira até do... quando ele vai pro outro mundo lá, outra realidade lá, e tem essa que ele ajuda a salvar o baterista, né? É, eu também não me lembro de outra não, cara. E aí a número 24, né? Eles estão aqui no Rio. Rapidão. Ainda nessa do baterista, é importante que o Elijah Snow, ele congela o xixi no pinto do cara. Ponto importante. Cara. Isso é importante. Ele falou assim, ó, no momento tem uma vara de gelo do seu pau e você não vai querer que ela quebre. Nossa, é desespero, né? Não, mas agora falando sério. Eles explicam aqui mais ou menos o poder do baterista, né? Eles falam que ele é um buraco negro informacional. Cara, E é da hora que, tipo, o objetivo do Planetary era salvar todos, né? Mas, tipo, o esquema de segurança foi matando todo mundo, né, cara? Só sobrou um batera mesmo. A gente ia salvar todo mundo, menos quem é filha da puta. Eles matam mesmo. O baterista deu muita sorte, foi o único sobrevivente da galera. Nessa no Planetário eu levei um spoiler muito falso. Quando alguém falou pra mim que o batera morria. Aí eu li o Planetário inteiro pensando, quando é que esse cara vai morrer? Pior que o spoiler é falso, né? Não, eu já comecei lendo, falei, putz, o cara vai morrer, o cara é mó firmeza, ainda mais nessa edição aqui. Falei, putz, tá contando a origem coisa. Dele pra matar o cara no final. Né? É, toda a família do baterista, tanto tios e tipo, primos de segundo grau, foram mortos, assim. Então, tipo, essa operação dos quatro era muito criteriosa mesmo. Assim. Tem que cortar toda a ponta solta, né, do cara pra... Ninguém ia atrás mesmo das crianças e ser só o produto deles, né? Acabar com a identidade dos moleques. Edição 24 é pra botar as cartas na mesa, né? Se você não entendeu alguma coisa, ele vai explicar tudo agora. E é no Brasil. Né? E já mostra eles andando, né? É, sobre todos os guias planetários, né? É mó legal isso aí, cara. É, e nessa edição ele fala também quem são os pais, né? Da Jaquita. E os guias planetários estão todos no Brasil, né? Tudo no Rio. Já sabe que lugar. Aqui na edição tá em português o nome da organização. Tá a organização planetária mesmo. Não tá em inglês. Quando mostra a fachada do prédio, tá a organização planetária. Em qual? Na edição número 24. Bem na primeira página. Em qual editora? No ônibus mesmo. Na versão tá, inglês. Eu tô com o da Panini aqui, tá a organização planetária. No inglês é organização. Tá planetário mesmo. Da hora mesmo, cara. E é foda, cara, que essa parte aqui você vê que os quatro tão puto. Tipo, tão puto. Os quatro não, né? Os dois agora, né? Estão puto demais que eles explodem a parada inteira, cara. Império contra-ataca dos quatro. Dos dois. E sorte que o Elijah e todo mundo tava não sei quantos níveis abaixo, né, cara? Que é onde eles deixam o... Estão... O... Não sei quantos andares, né, no subsolo da base. E pro Snoke, que é proteger todo mundo, perder um prédio inteiro, né, mano, de funcionário da Planetária por causa de vingança. E aí ele coloca já que... E é da hora que quando ele tá fazendo o símbolo dos quatro, né, parece que ele vai fazer uma suástica, né, cara? Ah, sim, é. Tem uma frase importante aqui, ó. Ele fala assim, ó. Dowling passa a vida procurando meios de se aproximar das faculdades que todos temos. É o cara que, tipo, vê um mundo cheio de super-heróis, mas ele quer ter poder, ele não tem. Por isso que ele foi, ele fez isso, né? E aí, cara, a próxima edição é 25. É muito foda também, né, cara? Que é quando ele vai salvar lá o Stone, né? Vai salvar quem? O James Bond, cara. Lá, né? Eles vão lá conversar com o John Stone, realmente. E aí, tipo... Eles vão lá, né? Ele vai conversando, o cara vai. Ele vai, tipo, contando as paradas, né? O que ele já sabe dele. E fala que ele não vai sair. De repente o batera fala, não tem um Taj relâmpago aqui. Tem um Taj relâmpago que escutou o acionamento da bomba, né? Que ele tem uma bomba dentro dele, né, cara? Os quatro colocaram nele. Sim, a informação importante aqui é que o John Stone, ele trabalhava pra Anna Hark, né? Mas ele trabalhava ainda mais secretamente pros quatro. E aí ele que fez lá o Jim Wilder pisar na parada, né? Eles queriam saber o que ia acontecer e não queriam arriscar ninguém. Mas aí se ferraram, porque o Jim Wilder foi pra algum lugar e eles nunca encontraram o cara de novo. E por isso que eles ficaram muito putos, né? Só que na real, tipo, o John Stone fez isso mesmo com o objetivo de não favorecer os quatro, né? Sim, ele tá trabalhando como agente duplo, porque ele já ajudou o Eli. É, na real, os bloqueios só caíram por causa das perguntas do Stone, né, cara? Sim. Tá tipo agente triplo, trabalha, né, pra todo mundo. Não, e aí dá a entender que ele é muito fodão. Ele tem o traje, ele joga fogo, ele tem a garra do demônio, ele cai na porrada com a Jaquita. Pô, essas altas... Se você queria uma edição com porradarias foda, é essa edição. Sim, eu acho legal o local que ele se encontra, que é meio que um ponto neutro, né? De troca de informações, né? É, o lugar que eles, né, explodiam bombas atômicas, né? Então você não tem campo magnético, você tem um campo magnético todo zoado, na verdade. Então, tipo, telecomunicações ali não funcionam, né? Ali você pode falar a verdade quando você quiser. Né? É a vibe espião das antigas, tá ligado? Tanto que nesse cara ele tem aquela unha que levanta e tem um dispositivo na unha dele, né, mano? Ah, tá. Depois que eles enfiam uma porrada no Joe Stone, tem a cena no hospital, que é muito foda. Eles falam assim, não, a gente tirou a bomba de você e agora você tá de boa. Ele fala, ah, é porque eles podiam me machucar, ele, né? Ele fala assim, nossa, sou tão contente de vocês terem me salvado dos quatro. Puxa, eles podiam ter me machucado, seus desgraçados. Todo lindo. E é da hora que a partir de agora a gente começa a entender um pouco do que os quatro fizeram, né, cara? Que é, já chegando na parte final mesmo da história, é, que os quatro eles entraram na sangria e entraram num mundo em que eles venderam a terra pelo conhecimento, né, cara? E tipo, a ideia é vender essa terra e quando eles vierem comprar, eles irem pra outro lugar, né? Sim, tem uma terra lá que aqueles caras têm um portal que você passa e ganha superpoderes. Ninguém sabia o que eles iam ganhar, né? Mas que eles iam ganhar superpoderes. E é uma terra curiosamente muito parecida com a Apocalipse, se você parar pra pensar. Sim. É, e aí eles contrabandiam a terra, né? Fazem um acordo ali, né? Eu acho da hora dessa edição a ligação que isso faz com o Quarteto Fantástico também, de tipo, imagina o Quarteto Fantástico diante de, tipo, disso, sabe? Tipo, os caras fariam essa negociação, ia voltar, alguém ia tentar sabotar. E tipo, um pessoal que tá explorando é meio que, tipo, a chance de uma vida, né, cara? Tipo, então fica todo um dilema moral aí, tipo, você faria isso se você tivesse a oportunidade? O que é mais importante? O conhecimento, tipo, além do que a gente conhece como universo, ou as pessoas da sua terra, tá? Tipo, como é que eles iam voltar pra terra sabendo que existe toda essa possibilidade, tá ligado? Tipo, meio que fica um dilema, tipo, de você faria ou não esse esquema de ultrapassar esse portal aí, de fazer essa negociação. Mesmo que você fizesse isso para depois tentar arrumar força o suficiente para impedir essa invasão quando os caras viessem cobrar o preço da negociação. E só que, sei lá, né, que o Quarteto Fantástico é mais... Eu não sei se eles venderiam a terra, né, para isso, né? Não, mas é porque eles estão dentro do conceito do super-herói lá e tal. Falei, né? É, já imaginando como um conceito de super-herói, eu não consigo ver... Não tem nem como ver, né? Mas aí, né, a edição 26, que é a edição do... que é a última, né, digamos assim, da questão deles, né? Pera. Quando a gente fala da capa dessa edição. A capa da edição 26 é canon. É o quebra-cabeça, né? É a última peça do quebra-cabeça, a última informação. A única coisa que o Elijah Snow sabe, que os quatro não sabem. Essa capa da 26, ela é a dust cover do ônibus. Cara, essa capa essa, é muito foda, cara. Essa imagem mesmo. Muito foda. E colocando esse último pedaço do quebra-cabeça, assim, você vê que é realmente, como eu falei, tipo assim, é o final, mas não o final do Planetary, né? Mas é o final da Tama, né, com os quatro, né, cara? Que, tipo, como que ele acaba com os quatro, de fato, né? E é da hora que, tipo, ele cata, ele pega o dispositivo de comunicação, né, do Stone, e coloca lá, fala pro Batera falar, né, colocar em contato com os dois, né, agora, e marcar o encontro, né, cara. E volta, ele faz a ligação lá com a primeira edição lá do aquele restaurante no meio de lugar nenhum lá. Mano, ele chama os caras na trucada, né? Então não é tipo assim, ah, vamos tocar uma ideia, não. É Green morreu, Leather morreu, levaria uns meses, mas posso matar a Kim e a Nahar que tava comigo. Você vem aí que vai ser melhor pra você aí, cara. Senão você vai estar todo mundo fudido aí. Mano, ele bota terror nos caras mesmo, mano. Ele... É o... Assim, então, eu vou vencer, cara. Tipo, eu vou demorar, mas vocês estão fodidos, vou matar vocês. E aí, como negociação, ele fala assim, não, eu quero todos os seus dados, né? Eu quero tudo que você acumulou durante todo esse tempo. Aí o Randall ri, né? O Randall Dowling, né? E ele fala assim, aí o que vem com isso? Ele fala, eu deixo aqui em viva. Tipo, mas ainda vou matar você. Você me dá tudo que você tem, eu só pra eu deixar ela viva. Isso pra arrogância do cara deve ser, né, mano? Uma facada no coração desse maluco, né? Sim. E você vê que ele tá a edição inteira, né? Se achando ainda superior ao Snow, né? Porque ele vim trocar ideia na maior malícia, na maior confiança de que, não, que ele tem um plano todo malandrinho. Também, né? Ele tem um plano mesmo, né? E aí, né, cara, eles marcam pra se encontrar lá naquela primeira edição, né, no local da primeira edição do café com gosto de xixi de cachorro, né? E, cara, eu achei muito foda, como... Cara, e aqui, ó, antes deles irem pra lá, ele fala que o Elijah fala assim: ora, menino, somos arqueólogos do mistério e o último mistério que tenho a dividir com vocês está enterrado bem fundo. E é um mistério dos bons. E ele não mente, né? O pior de tudo é que ele não tá mentindo. Ele tá falando a verdade. E o plano aí dele é muito foda, cara. Puta que pariu. Aí entra uma parte pra mim que eu acho que o fã de quadrinho, assim, de ação, ele vai não vai gostar dessa parte. Tipo, o cara que gosta de porradaria e explosão e não sei o quê, eu acho que ele vai estar esperando uma trocação de porrada lascada entre os caras, e o Snow, ele tá muito à frente desse esquema, assim, que ele já não, derrotou o mais forte. Eu comecei a ler Planetary na Pixel Magazine, né? E eu peguei picado, então eu li, tipo, a edição 13, sei lá, umas duas até aqui, e essa. Então eu não entendi grandes coisas. Mas eles falam no editorial que é a última edição, né? E eu terminei de ler ela com cara de ué. Acabou assim? Ué, mas não teve porrada? Peraí. Cadê a porrada? Cadê o Massa Vec? Aí depois que eu li de novo, eu falei, pô. Que coisa. Que e final, meus amigos. O da hora que, tipo assim, mostra, o chão começa a tremer, né? O Elijah entra no portal, aí a Jaquita passa correndo, pega o baterista pra ir também, né? Pra sair da área de impacto antes, lá. Isso, né? Eles, a Kim e o coisa lá, esqueci o nome dele. Caralho. Fugiu. Isso, Down. Eles vão lá entregar, né? Aí O Elijah leva só o batera, né, digamos assim, pra ele verificar que a caixa que ele tá dando tem realmente as informações que ele quer, né? E por isso que o batera tá lá, né? Que no começo eles falam que é só pros dois se encontrarem, né? E aí, né, quando vai ficar só os três lá, um contra o outro, o batera tá andando assim, né? E aí, tipo, a Jaquita sai correndo, como o Rafa tava dizendo, né? E aí, tipo, o Elijah só fala porta, e aparece a porta lá, falei, caralho, velho, maluco. Tipo, pra quem leu eu, antes de ler o Planetary, eu tinha lido o Authority, né, cara? Então, tipo, já tava acostumado com essa questão da porta e tal, de entrar na sangria, que eu falei, maluco, que bagulho foda. Não, e o foda é que, tipo assim, ele chega lá com o baterista, com a desculpa de que o baterista vai só olhar se a caixa tá cheia, né? Mas o baterista tá lá porque ele tá segurando a parada, ele tá segurando o mecanismo lá, o chip da malandragem lá, tá ligado? Aí ele fala assim, não, se afasta que os caras vão me escanear, porque os caras não conseguem escanear o baterista, porque o poder dele é justamente esse, né? Ser um buraco negro de informação. Ele vai aí eles escaneiam ele, aí vem que ele não tá com nada, aí quando ele vai passar a caixa pro baterista, ele pega a parada. Então, tipo, muito operações especiais, assim, sabe? Os caras ganham na malandragem de quinta série, assim, tá comigo, agora tá com ele lá. E o Randall, ele tenta dar uma cartada no Snow, né? Ele fala, você tá aqui no meio do nada, né? Sem suporte nenhum, né, cara? E você não pode fazer nada que vai mudar isso aí, né? Aí o Snow, né, frio, tranquilamente, fala, não. Quando vocês me escanearam, realmente eu não tinha nada, né? Sim, agora tomaram no cu. O Snow, ele vai pela sangria lá pro planeta que ele conseguiu poderes e joga os corpos dos dois todos estraçalhados assim naquele poder e fala, ó, seguinte, não tem acordo com ninguém não. Vocês que... Se vocês forem lá, eu vou fazer com vocês o que eu fiz com eles aqui, que é matar todo mundo, tá ligado? Achei foda pra caralho isso aqui. Sim. Tem um ponto importante ainda na conversa deles, que ele dá uma chance pros caras, né? Ele fala assim, ó, vocês podem se render ao meu plano, a gente junto impede essa invasão alienígena aí, e vocês param de ser filha da puta, beleza? Os caras ficam de tiração, aí fala, ah, então eu vou ter que regaçar vocês. Sim, aí ele deixa os dois discutindo, né? O casal brigando, né? Que já é uma coisa que tava aparecendo várias vezes nas edições, né? Do nada, abre lá o buraco no chão. Na edição, acho foda que, tipo assim, eles estão conversando, aí, tipo, tem aquele negócio de desenho animado, né? O chão cede, fica só os pezinhos deles, assim, né? No último quadro da página. E depois tem uma cratera enorme. Aí, tipo, se fosse só isso, você já fala, puta, que foda. Aí quando você vira a página, sai a nave lá do começo, lá, mano. Aí você, puta, tava lá embaixo o tempo inteiro, mano. Esse cara, tipo, eles estão em cima assim, do lugar certo. É, mais uma vez a informação tem poder, né? E aí os dois caras mais perigosos do mundo morreram caindo num buraco. Sim. E o Elijah Snow não mentiu, né? A nave, ele revela a nave pro Randall no final, né? Tá aí, ó. O segredo tá aí pra você ver. Aí. E nesse meio tempo eles ajudaram, de fato, como eles prometeram, o Jim Wilder a encontrar mais pessoas pra tripulação. Sim. E aí eles vão lá pro planeta lá, né? E joga o corpo, devolve os corpos. Fala assim, ó, tá aqui o corpo dos caras, tá? Seu pagamento voltou. Eles podem estar meio reconhecíveis, mas é que eu joguei eles no buraco. E é isso. E não volta aqui não, senão a gente vai quebrar vocês na porrada. Vai fazer com vocês o que a gente fez com eles, né? E aí, né, cara, de fato, a última edição mesmo, né, que é a... Sim. É a última mesmo? 27, né? Que aí eles começam a como é que fala? A ver o que tinha na caixa, né, as informações. E com 20%, 10 mil arquivos, né, acho que 20% eles já... Estão, tipo, curando câncer, fazendo um monte de coisa, né? Mostrando o quanto que esses caras tinham de informação e guardavam só pra si, né? Então, aí vem a facada, né, mesmo? Prego no caixão da crítica aos super-heróis, né, cara? Como é que você vive num mundo cheio de super-seres, desenvolvendo vários tipos de tecnologia e nada muda, sabe? E pra mim... Especialmente é o próprio Quarteto Fantástico, né? Que são os grandes cientistões e nunca resolveram nada. E eu senti meio que uma alfinetada dos roteiristas também, cara. Tipo, de você criar... Porque você criar um mundo não é fácil, mano. Nas editoras, enfim. Não é fácil você criar um mundo coeso, novo, baseado na tecnologia que você criou. Porque você criar a roupa do Homem de Ferro e largar ele no mundo real é de boa. Agora, você trabalhar com as implicações de um cara que tem essa tecnologia é outra história. Você tem que criar um mundo completamente diferente. Eles dão só essa pincelada aí de tudo, o que seria possível com tanto de informação que as histórias trazem aí da galera. Aqui ele traz um conceito novo, né? Que é quando você cria uma máquina do tempo, você só pode voltar até o momento que criou essa máquina. E cara, na hora que eu li isso aí, eu falei, caralho, faz muito sentido isso aí, cara. Ele não pode voltar pra antes. A partir do momento que ele cria essa máquina do tempo, você só pode voltar até o momento que você criou a máquina do tempo. Eu falei, caralho. Nossa, isso é muito foda, né, cara? Chamar o Warren Ellis pra escrever o novo Exterminador do Futuro lá no lugar do James Cameron. Essa edição, na verdade, já acabou com o Planetary, né? Ele vai só fechar as pontas, né, nessa edição aí. É, ela foi escrita anos depois também. O Warren Ellis teve um monte de problema lá, pessoal. Caralho. E aí a edição de redenção, né, do Elijah, né, salvando o Ambrose, né, cara, que eles vão fazer a máquina do tempo pra conseguir salvar o Ambrose, que na verdade tava numa bolha temporal que não deixou ele morrer com aqueles tiros que ele tomou, né, cara. Sim, ele se colocou, se eu não me engano, nessa, pra se salvar, né, e o Elijah descobriu e tava tentando um jeito de livrar ele desse campo aí que ele criou sobre ele mesmo, né. E aí, né, como a teoria estava certa, né, de que a partir do momento que ele ligasse, todo mundo que viajou no tempo, que viaja no tempo, conseguiria voltar para aquele momento. E aparece várias versões do Planetary só com os três, né, cara? E aí, tipo, começa a dar aquele negócio, porra, será que ele vai voltar? Será que ele não vai voltar? E será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E acaba, né, com dando tudo certo e o Ambrose voltando, né? E tipo, ele falando, ah, pensei que seria mais divertido se eu só aparecesse depois, né? Os caras, filha da mãe, né? É, mas a pegadola ainda. É, fala que sem contar o show de referência, né? Com as aparições lá. Já aparece uma de cara que é tipo o quinto elemento na sua cara. O baterista com a metade careca, metade cabeludo. A jaqueta com o cabelo curtinho. Só o Elijah que tá sempre com o terno branco, né, cara? Sempre, né, mano? Ah, o Elijah é o cara mais style do mundo, cara. Quando crescer, eu quero ser igual a ele. Mas assim a gente encerra o Planetary, tem né, uma, cara? Tem uma discussão lá ética no final dessa edição, né? Pô, porque eles são muito... enquanto eles estão enfrentando os quatro, né, eles têm essa coisa de guardar segredo porque você tá numa guerra, né? Mas depois que eles eliminam os quatro, eles, tipo, vão usar todos esses segredos pra melhorar a humanidade, os caras, né? Só que pra máquina do tempo, se eles revelassem pra todo mundo, ia dar aquele problema que o baterista falou. Que todo mundo ia voltar lá ao mesmo tempo. Quando voltam só os caras do planetário, né, entender que o segredo da máquina do tempo eles guardaram pra eles, assim. Sim, isso mesmo, bem, bem apontado isso aí, né? Pode, tá, você pode alegar, não. Beleza, é por motivo de segurança. Mas querendo ou não, eles tiveram que quebrar um pouco o próprio conceito pra garantir ali o Ambrose Chase. Ou a própria segurança, né? A humanidade não tá preparada, né, pra voltar. No... É, eles tiveram que abrir mão ali um pouco da coisa, né? É, e assim encerra-se Planetary, né, a saga, os encadernados, né, a história em si. Tem os crossovers, eu confesso que eu deixei os crossovers pra anotar a releitura, né, pra me obrigar a reler o Planetary, como se precisasse, né? Mas não. Leandro, a releitura eu leio, aí eu pego a cronologia e encaixo os crossovers de acordo com a cronologia, só pra dar um up aí na leitura. Eu acho os crossovers todos muito divertidos, mas eles não acrescentam tanto assim, né? O do Batman é divertido pra caralho, né, cara? Você leu do Batman em 10 minutos assim, cara, Batman Planetary é muito legal, né, cara? Mas eu não acho que não. Como não tem nada pra acrescentar, eu acho que não tem a necessidade da gente ficar aqui dando a discussão. Mas... é, quem sabe num programa especial de crossovers aí, né? É, sim, a gente faz um crossovers aí a gente comenta deles aí. Então acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa pra dizer? Melhor gibi de todos. Melhor gibi de todos. O único gibi que é melhor que o Watchmen. Foda-se. É só pra dar uma pergunta aí pra vocês, né, cara? Como eu falei, pra mim, assim, ele é um... pra mim, o melhor gibi que eu já li, assim, cara. Eu coloco, assim, né? Não sei como que tá na cronologia pessoal de vocês, né? Mas, sei lá, cara, qual que vocês acham que é a importância do Planetary, assim, cara, no mundo dos quadrinhos, né? E dar as considerações finais aí de cada um. Pode começar com o Rafael, que tá aqui na minha listinha aqui de primeiro, segundo e terceiro. Cara, é que nem eu falei, mano. O Planetary, ele consegue trazer, tipo, pros tempos de agora, uma parada que tá lá no começo dos quadrinhos, que é um gênero novo de aventura, de exploração, e usando coisas do nosso tempo, cara. Tipo, ele mostra, ele prova pra todo mundo que você não precisa ficar preso a um tipo só de gênero, que não é só super-heróis que faz sucesso nos quadrinhos, que, tipo, tem espaço pra tudo, cara, pra você fazer todo esse tipo de coisa, e coisa material bom, cara. E, tipo, por mais que eu tenha saudade pra caramba dessa série, tipo, queria ver outras aventuras, outros mistérios aí revelados pela corporação aí, pela organização, ele fecha perfeitamente, cara. Você não falar, não, um mistério bom, mas no final ramelou, tipo, um Lost da vida. Ele começa bem e fecha bem todas as pontas que ele abre. O que ele deixa em aberto são questões, cara, são coisas normais, que é obra pra você discutir, pra você debater, e até seguir com ideias que ele não colocou, você pode seguir ideias que ele deixou em aberto, né? Então acho que o Planetary, pra mim, tipo, se pegando questão de importância, assim, de material no quadrinho americano depois dos anos 80, o Planetary foi o que veio, tipo, arregaçando mesmo, cara. Coisa, por mais que ele faça a coisa que a gente já conhece, é uma muito original, assim, né? No seu conceito. Eu não. É que fala melhor que o Watchmen, mas é embaçado. É embaçado, nada. É melhor que o Watchmen. Mas eu acho que ele é mais divertido de se ler do que ele tem um fator de releitura pra mim muito maior do que o Watchmen mesmo. O Watchmen, eu acho o Watchmen mais pesado. O Planetary, ele tem mais camadas, assim. Você pode ler por cima, normal. E conforme você vai conhecendo mais da cultura pop, conforme você for lendo mais livro, conhecendo mais do cinema, conhecendo mais da literatura, você volta pro Planetary e sua leitura fica melhor. Isso que eu acho foda, né? Tipo, tem muitas coisas que a gente não pega, não pegou, mas, tipo, se você for um cara aficionado pro cinema, você vai conhecer o cinema chinês, você vai voltar, vai pegar referência. vai conhecer os quadrinhos pulps, você vai voltar, vai pegar referência. Vai conhecer literatura, você vai voltar, vai pegar referência, e a história só vai melhorar. E se você tiver conhecimento de ciência, então, aí ferrou, né? Aí você vai pra frente. Então, pra mim, Planetary, desde que foi lançado, eu nunca vi nada parecido, o que eu acho melhor do que Planetary, não. Tá ao lado de Sandman e de Watchmen, como as melhores coisas dos últimos anos aí. Tudo pra indústria como um todo mesmo, de quadrinhos. Aí sim. Volto, o que você acha? Bom, já disse, pra mim é top 1, né? É o melhor quadrinho de todos. Mas, fazendo um adendo, é um quadrinho que me formou. Mudou bastante a minha formação, né, cara? Então, assim, eu fiz questão de bater na tecla durante vários momentos durante o podcast, que uma das grandes mensagens de Planetário é que informação é poder, né, cara? E tudo é informação, né? Ele fala que a gente vive num gibi, basicamente, né? A gente vive numa pilha de 2D. Ele descreve um gibi. Mas, claro, isso é mais uma viagem, assim, mas quando a grande mensagem é que informação é poder, né? No fundo, um segredo que ele sabia que os caras não sabiam é o suficiente pra ele derrotar os caras, assim. Sem precisar ficar trocando soco e muqueta. Sim, então, isso no começo do século XXI, né, cara? Na era que o pessoal chama de era da informação, né, mano? Exatamente. Ele tá tratando de um tema que é atual, que é o tema desse nosso século, né, cara? Totalmente, totalmente. Hoje em dia eu trabalho com jornalismo de dados, não é à toa. Mas tá isso, é um bom quadrinho de ação, bom quadrinho de aventura, bom quadrinho de ficção científica. Por isso, pra mim, é o melhor gibi de todos e é foda pra caralho. E se você não leu, leia, seu maldito. É isso. Se você não leu, você tá errado. Eduardo. Você tá errado. Tá errado. Tá errado aí. E Eduardo, que ficou quietinho no podcast de hoje, fala aí suas considerações finais. Cara, eu fiquei, da metade pra frente ali, vocês começaram a tocar nos pontos tão fodas que eu não tinha percebido do quadrinho, que eu fiquei, velho, tô aqui aproveitando como se fosse um ouvinte, tá ligado? Com a oportunidade de estar perto dos caras que manjam mais, que já leram mais vezes Planetary, e, tipo, enxergar outros pontos de vista que eu não tinha pego nas duas leituras que eu fiz da série. Mas, é assim, se você gosta de heróis, você vai gostar. Se você não gosta de super-heróis, você também vai gostar, cara, porque ele tem as referências, mas não é necessariamente... vou focar nisso aqui de super-herói, capa e espada e não sei o que. Não, é uma puta homenagem a tudo de cultura pop que você gosta. Então alguma coisa que você gosta da cultura pop vai estar ali, tá ligado? Ele atirou pra tanto lado que alguma coisa você vai curtir. E pega desde a galera velhona que gostava de heróis pulp e Tarzan da vida, até a galera mais recente aí com os Quartetos Fantásticos e coisas do tipo. Então é uma leitura recomendadíssima, cara. Tá no topo das coisas que eu mais gostei de ler, principalmente recentemente. Eu não tinha lido até a primeira edição do podcast e pretendo reler mais vezes pra pegar mais easter eggs e coisa do tipo. Então é isso, né? Quem tem jabá, faça o seu jabás. E você, Euler, não vai fazer seu... Eu já fiz, cara, minha primeira. Falei primeiro com todo mundo aqui, que é melhor que o Watchmen. Ah, tá, verdade. Tá aí já. É, que você falou melhor que o Watchmen e encerrou, né? Na real, isso vai ser bem redundante também, né, se eu for falar de novo. Porque, assim como o Vult é top 1 das minhas leituras, né, que... foi algo que o Gil me indicou quando eu tava lendo e, tipo... Realmente não tem como. O Warren Ellis ali, tipo, mostra toda. É o que eu sempre falo, cara. Todo mundo reclama do Alan Moore, mas eu entendo muito, muito o que ele fala, cara. A maioria das coisas que fazem é revirando o lixo que rolou na década de 80. E pra mim, Planetary é uma parada a mais, cara. Uma parada à frente do que tudo que tá rolando hoje. Era uma parada à frente do que tava rolando quando ele saiu e continua sendo uma parada à frente hoje do que tudo que tá saindo, entendeu? Então, Planetary é isso, Planetary é foda e provavelmente eu vou querer falar dele em algum outro momento, em algum outro podcast. Então, é isso, foda pra caralho. Planetary é uma revirada no século XX todo, né, cara? Sim, ele fecha o século XX, né, cara? Ele fecha o século XX e inicia o século XXI, tipo, ao mesmo tempo. Nos quadrinhos em si, na cultura pop, né? Foda que ninguém acompanhou o que ele iniciou, né? Mas... Isso é que é fogo, cara. Mas... Ninguém trouxe. E na volta da Wildstorm, o Planetary não voltou, né? Mas vamos lá, gente. É, deve ser um fantasma também na vida do cara. Deve ser o Watchman do Warren Ellis, né, mano? Ele não deve aguentar mais o pessoal enchendo o saco dele. O Warren Ellis já falou disso em entrevista, acho que não lembro se foi o pai, mas acho que o pai dele morreu durante, foi uma época até que começou a atrasar as histórias. E aí ele fala que ele não tem vontade porque traz coisas ruins pra ele, assim. Mas vamos lá, já basta, eu já tô com sono, são 2 horas. Edu, sei que você deve ter, né, que você tá no Nerd Alpha. É, eu tô sempre por aí, né, cara? Onde vão me chamando, eu vou indo, cara. Então, galera, pode me encontrar aí no... Eu escrevo um pouquinho lá no Iluminerds, escrevo também no Nerd Alpha, participo lá no podcast do Nerd Alpha. Estamos tentando voltar ao Cartucho Cast aí, que é a primeirão lá que eu gravei, que é a bagunça total. E eu acho que é isso. Vocês vão procurem aí que vocês acham algum lugar, cara. Aqui é só arroz de festa na internet. É, pode falar aí, Vulto. Você me encontra em lugarnenhum.net, meu blog pessoal lá. Eu também faço o podcast Observador Quântico lá no portal Cultura Nerd Geek. Agora tô fixo também lá no Devcast. E normalmente aqui também com a gente, né? Sempre tá convidado. Sim. Sempre. Cara, falar de Bi, pode me chamar que eu apareço. Rafa, tem algum lugar que a gente acha você ou só por aqui mesmo? Só vou tentar participar mais aqui, organizar um horário de trampo lá, né? Se for isso meia-noite às 2, dá pra gravar tranquilo. Não tem muito problema não pra acordar no outro dia. Então é isso, curtem a gente lá no Face, compartilhem o podcast, assinem o feed, mandem comentários, mandem xingamentos. Comprem Planetary. Comprem Planetary. Faça o que quiser, mas escutem a gente. É isso aí, falou. Falou. Falou. Samara! Que é isso? Todo lugar de Samara. Hã? Deixa eu baixar mais esse instrumento um pouquinho, que tá muito alto. Espera aí. Aqui não é playback não, que a hora que botar o gancho já funciona essa porra não. Tem que baixar. Organiza o negócio que tem muitas coisas. Tem uns caras aí que botam o computador e dizem que eu tô estourado. Tá estourado. Tá estourado ele mesmo. Bora! Vem, gostosa! Acorda, Samara! Ai, pai, agora eu quero você. Vem, vem, vem, vem, vem! Alô, bebê! Coisa linda, com a voz dançada. Deixa eu bater na sua cara. E fazer amor, e fazer amor. Coisa linda, sua voz dançada. Deixa eu bater na sua cara, e chama de safada. E puxa meu cabelo, puxa meu cabelo. Menina formosa, da fica teimosa. A Samara atrás, você não quer mais. A Samara atrás, beijo ardente, olhar de serpente. A Samara atrás, você não quer mais. A Samara atrás, vamos lá, vamos lá. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Segura só, o que você me traz? Formosa Samara, deixa eu bater na sua cara. Me chama de safada, puxa meu cabelo, vai fazer amor. E fazer amor, vai. Tá linda, formosa Samara. Deixa eu bater na sua cara. Me chama de safada, vem, cara. E fazer amor. Por que tu bate assim, pai? Menina, tem um gozo. Safada, a Samara sai, você não quer mais. Samara sai, beijo acende, toca de serpente. Na semana atrás você não tem mais, semana atrás. Vamos nós, vamos nós. Ô semana, ô semana, ô semana. O que você me traz, vem gostoso. O que você me traz, é. Ô semana, ô semana. Segura a samba. O que você me traz, gostosa.